dia, objeto 67549, assistente da ECO, posição 2 para autorização Guarulhos. Bom dia, objeto 6749, posição 02, centro da ECO, para a transição Guarulhos. Objeto 6749, informação ECO correta, o 340 tem aprovado Guarulhos, ponto cópia. Permitido, ponto cópia. Objeto 6749, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via atrasado 16, até Bravo, até o Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5505, objeto 6749. Ok, autorizado Guarulhos pelo 340, pela Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após GTD Trilho, saída da El, Leda, Bridge, decola da 10, curva à direita, na primeira. Controle 208, transponder 5505, objeto 6749. 5505, protegimento correto, 6749. Portão 2, time pronto para o posto de estacionamento, senhor. Senhora, posto de estacionamento, 6749, graças. linha 749, posição 02, para pushback e acionamento. Ciente, portão 2 aprovado, pushback e acionamento, objeto 6749, estime pronto para o táxi. Ciente, pushback e acionamento, é para o táxi, 6749.